E aí, pessoal? Vocês pensaram que ia se livrar da gente das férias, né? Claro que não. Aqui está o Pancakecast Especial Férias, igual aquela sessão da tarde que passava com um especial de férias para criançada. Está começando o Pancakecast Férias! E estamos na mesa com a galera mais especialista no assunto. Vamos falar hoje sobre How I Met Your Mother e vamos falar com aquela pessoa que eu conheci, a sua mãe, Papaco. Que é o papaco que How I Met Your Mother é sim infinitamente melhor que Friends. Já começou bem. Traz uma torta de morango pra esse rapaz. E estamos com ela, sim, a princesinha desse panquecast, Priscila! Priscila tá amarga, Priscila Daggers. Tô aqui comendo um sanduíche, galera. E aí? Nossa. Já, caraca, saiu do sorvete, já tá no sanduíche. E estamos com ele, sim, o meu amigão Aquaman! Novo é sempre melhor. E eu, Bigode, nunca faça nada depois das 2 da manhã. Esse é o Pancakecast Especial Férias How I Met Your Mother. Solta a música de abertura, por favor. É isso aí, galera. A gente vai falar sobre essa série que, cara, é o que o papaco falou, é infinitamente melhor que Friends, cara. Não tenho o que falar. Desculpa aí quem gosta de Friends. How I Met Your Mother é a série dos anos 2000, né? Posso falar isso? O Isso. sitcom assim pra garotada, né? Eu acho que a gente tem que deixar claro pra quem tá começando a ouvir esse podcast que só tem spoiler nesse podcast. Se eu for ouvir e nunca assistiu esse seriado, a gente vai falar das 9 temporadas, então depois a gente não adianta reclamar. E também quem não gosta da série aqui, todo mundo gosta. Então se você não gosta, aqui só vai ouvir e falar, a gente só Não vai vai falar concordar com a bem. opinião de ninguém aqui. Também, ó, se você não viu a série ainda e quer escutar esse Pancakecast e tal, tá sem nada pra fazer, você pausa o podcast, vê tudo, aí daqui 2 semanas você dá play de novo e aí você escuta até o final, cara. Ou Ah, talvez cara. não, né, Copaco? Às vezes Eu o acho. spoiler chama a atenção da pessoa. Também, Era isso que eu também. ia Tem gente que falar. gosta. Eu acho que a galera que começa às vezes assistir série é porque a galera fica falando que é boa, é boa, é boa, é boa. Aí o caralho, tá bom, vou lá ver. E é isso, cara. É isso, é How I Met Your Mother, cara. É a história de um grupo de amigos que, teoricamente, moram. Cara, a gente pode dizer que eles moram juntos, né? Todo mundo, né? Porque só ficam na casa do. Praticamente sim. Do Marshall, da Lily e do Ted, né? Acho que até quinta temporada, praticamente todo mundo mora junto ali Sim. no mesmo apartamento. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Eu não sei, mas eu acho que isso pro americano deve ficar muito mais evidente, sabia? Porque a gente não tem muito isso aqui no Brasil, né? Da galera, tipo, conhecer alguém na faculdade. Porque eles se conhecem na faculdade comendo um sanduíche, né? Não? E tipo, e a galera vai, mora junto, e tu vê que todo mundo ali tá meio que fudido, teoricamente. Fudido num sentido literal, mas, tipo assim, ninguém tá estabilizado de vida ainda, sabe? Mas tá relativamente todo mundo bem feliz. Sei lá, é o que passa pra mim. Eu acho que no Brasil a gente não tem isso. A gente, teoricamente, continua na casa dos pais, e a amizade não é tão forte, sei lá. O que eu Eu gosto na série é isso, é a amizade deles. acho que a gente não tem isso muito no, na vida adulta, assim, da galera morar com os amigos e não sei o quê, mas tipo, em época de faculdade sempre tem, né? A galera monta a república, monta um apartamento para dividir com um coleguinha, mas depois que acaba a faculdade, aí vai cada um para um canto. Ah, mas isso acontece quando a galera mora muito longe da faculdade, atualmente. Tipo, eu que faço faculdade perto de casa, a maioria da galera aqui onde eu moro faz faculdade perto, não tem isso, sabe? Tipo, pra galera que faz uma rural da vida, é mais fácil, talvez, ter uma república, o caralho a quatro. A galera que sai do interior e vai pra cidade, sabe? É muito É legal isso, até um cara. caso dentro da série, porque o Ted era de Cleveland, o Marshall era do Minnesota, eles foram pra faculdade não sei aonde. Exato, exato. E foram acabar em Nova York. Fala em algum momento onde que era a faculdade deles? Não, né? Não Cara, lembro. não era em Nova York, não? Aliás, Acho que falando nisso, tipo, no primeiro episódio eles não falam sobre isso, né? Porque no primeiro episódio a gente já é apresentado a todos os personagens, né? A gente já vê todos sim. eles. Muito bem apresentado, inclusive. E o detalhe que é engraçado, né? Todos eles já são amigos. Quem vai entrar no grupo mesmo é a Robin. Exato, exato. Cara, E o. tipo, o foda é que no começo da série você vê a Robin assim, ela parece um personagem, só mais um personagem assim, tipo, Que que tá vai ali. ficar, né? Não vai ficar. É, Tipo, exato, entrou tá e. ali pra pra cumprir tabela de namorada do Ted e tal, mas porra, depois ela se mostra um personagem fodástica, cara, e muito, muito melhor do que a gente via mesmo no episódio e tal. É, mas é porque o seriado tem várias fases, né, cara? Tem um momento onde eles passam a Robin como uma cretina que não quer falar com os amigos, que uhum. prefere a carreira e tudo mais. E depois tem outros em que ela tá mais aberta a relacionamentos, a se casar, então depende muito, assim, da temporada. Na primeira, por exemplo, no primeiro episódio a gente já fica sabendo que ela não é a mãe, né? Ela é a tia Robin. Sim, seja, sim. A gente já sabe que ela não é a protagonista, que no caso seria a protagonista, mas enfim, a gente vai chegar isso lá no final. Ela é, entre aspas, a protagonista, né? É. Os filhos do Ted falam no final da série e tal, e na real a história... Pô, a história do Ted e da Robin ali. Na verdade, é a história dele com os amigos dele. É, a mãe acho foi bem importante naquela história. Mas acho que a gente tá se precipitando pro chão logo a mãe. Cara, o que é legal no primeiro episódio, só não tem nada, é que vocês veem que o Barney entrou na vida do Ted meio que forçado, né? Ele é muito inconveniente, né? Exatamente. Aí ele abordou o cara no banheiro enquanto o cara mijava. Tira essa barbicha aí. É, bem assim. Ah, eu vou ser seu Broda. É, tipo, caralho, é a mesma coisa quando o Ted se apaixona pela Robin. Ele simplesmente vê que o Marshall pediu a Lily em casamento e de repente resolve que quer encontrar o amor da vida dele e sai na rua e a primeira mina que ele vê no bar é a mina que ele se apaixona, assim. Não, exatamente. Por isso que o primeiro episódio ele é tão bom assim, apresenta tão bem os personagens. Porque ele, tipo, ele pega todos os personagens de forma exagerada. Tipo, ele mostra já o Barney totalmente cafajeste, aí mostra a Lily um pouco mais ácida, o Marshall como um personagem mais bobão. O Ted como o cara que se apaixona muito fácil e que tá atrás realmente da mulher perfeita, certo e tal. Caralho, a gente acabou de perder uma oportunidade boa porque eu não lembrava o nome da parada. Eu e o Papaco falamos bobão ao mesmo tempo, a gente tinha que falar uma parada pra... Só podia falar o nome de um de outro quando alguém falasse. Ah, sim. É, também não lembro disso não, cara. O que é legal na primeira temporada também, que foi uma coisa que a Pri falou, que vai mudando depois, é o site do Barney, cara. Onde ele dá dicas. Que, tipo, é uma coisa que some depois, praticamente. Aparece esporadicamente no episódio lá depois. Eu tava vendo que o existe atualizado pela CBS. Era, ou não sei se ainda. Era atualizado, pela CBS. Pô, tinha outro site também do How I Met Your Mother. O site do Puzzles, cara. O site do Puzzles existe. O episódio que me deixou mais bad vibe, cara, foi o foram três episódios. Eu não sei se pra vocês, mas foi o episódio do Barney, quando a Robin não fica com ele e continua lá com o terapeuta dela. Que para o tempo, né, cara? Porra. Isso. Mano, eu juro pra vocês, eu juro. Além de estar com vontade de chorar, eu me arrepiei todo, cara. Porque o Barney sempre foi um cara babaca na série. Não babaca no sentido de ser escroto, mas com as mulheres. E, cara, o sentimento pela Robin era tão puro, mano. E passa tão devagar ali pra ele. Você vê que ele tá sentindo, cara. Cara, é muito triste, cara. Porque, nossa, bicho, tava tudo combinado, entendeu? Tipo, ele desistiu de um amor ali que tinha prazo de validade pra acabar, pra ficar com a Robin. E ela simplesmente, tipo, cagou, cara. Acho que já tava na fase que ela tava cagando pros amigos. Eu acho que não, Papaco. Eu acho que ela teve uma coisa que toda a série ela tem, que dessa vez ela não tem coragem. Ela não teve coragem. Porque você podia esperar aquilo do Barney, cara. Aquela coisa de dar pra trás, de não levar pra frente uma coisa. Que ele era um cara que nunca levou pra frente. Tá entendendo? Agora, ela desiste, cara. E acaba com ele. Por isso que eu acho o caô. Cara, eu chupava tanto. Eles ficarem juntos. Tanto ele com a Nora, cara. Pra mim, ele combinava tão mais com a Nora do que com a Robin. Parecia tão mais sincero, sabe? Eu gostava da Nora, mas assim, eu acho que o Barney com ela, eu não gostava porque eu achava que o Barney foi muito escroto com ela. Engraçado, eu já acho que o Barney combinava mais com a Stripper. Nossa, eu achava que ele não combinava nada com a Stripper. Nossa, cara, puta personagem chata. Ele combinava mais com a Stripper porque a Stripper era tão escrota quanto ele. Mas por isso que eu acho que ele combinava com a Robin. Porque elas tinham o mesmo perfil, cara. Não tem nada a ver o Ted ficar com a Robin, cara. Não acho que a Robin é tão escrota quanto a Stripper. Não, cara, escrota no sentido que eu tô dizendo. Do tipo, ela topava as paradas. Ela tava ali, tipo, que deve ver. É tipo a Robin no episódio que é o desafio de tocar nas coisas do museu. Ela entrava no jogo. Quando eles vão, ela quer ser o pro dele. Logo nos primeiros episódios da temporada, que ela vai lá tomar uísque com ele e fumar charuto. Ele fala, Chabarsky, caralho, tá de terno o caralho, porra. Ah, sim, sim, pode crer. Era muito mais foda, cara. Ah, sei lá, cara. Eu sempre achei que, sei lá, no fim das contas, colocaram a Robin pra ser o Barney de saia, sabe? Ele ficou, tipo, muito mais forçado, sabe? Não sei, ela sempre foi a guria mais fria, que tinha toda aquela história com o pai dela tratar ela como um garoto, e ter ensinado que porque ele queria um garoto, e ela era uma menina, e ela só queria a atenção do pai dela. Só que depois de que ela acabou o relacionamento dela com o Ted, acabou, entre aspas, né? E aí começaram a ficar nesse negócio dele com dela com o Barney, cara, eu achei que, sei lá, fizeram como se ela tivesse que ser a cópia. É a mesma coisa com a mãe, sabe? Não, mas assim, ô Priscila, eu não acho que a gente tenha essa sensação de ser forçado porque eles arrastaram isso durante muito tempo. Porque ela ficou com o Ted, aí eles terminaram. Aí depois de um tempo ela ficou com o Barney, aí terminou, aí depois voltou com o Barney gostava dela, ela não gostava dele, aí ela gostava dele, ele não gostava mais dela, aí ficou nesse enrolo durante as 3, 4 temporadas também. É, ficou meio encostado depois de um tempo mesmo. Isso atrapalha também o desenvolvimento da parada. E tinha muito daquilo de, eu não vou ficar com a Robin pra não magoar o Ted, ou tem alguns episódios onde o Ted larga tudo pra ficar com a Robin. Ou seja, o seriado mesmo nesses pontos de relacionamento. Acho que o Barney nunca teve muito essa parada de não ficar com ela por causa do Ted, não. Ah, sim, tem alguns episódios assim que ele fica meio afastado da Robin, sim. Não só pelo Ted, mas também por ela, porque ela não queria nada com ele naquele momento. Tanto que tem até aquele episódio da Super Dates, como que é? Que ele tava combinando com o Ted de fazer um super encontro, e no fim das contas ele deixa o encontro da Robin com aquele jornalista lá que trabalhava com ela, que eu não lembro o nome. O Sandy Rivers ou Nossa. O Dom. Não, deve ter sido o Dom, ela nunca saiu. O Dom. Então, são dois, você tem os dois. Cara, sei lá, o que eu acho é o seguinte, é que eu vou voltar na mesma tecla. A Robin não tinha que acabar com o Ted, cara. Não tem nada a ver, parece que ela foi com o Ted. Mas não acabou com o Ted, né, cara? Não acabou com o Ted, fica vago. Acabou. Cara, o Ted, pode apostar que o Ted levou o mesmo fora que ele levou há 20 anos atrás. Pode apostar. Não acabou. Mas ela fez cara de tipo. Ah, mas de qualquer forma, o final foi bonito. Tomem no cu, vocês. Cara, mas a intenção era essa mesmo, de fazer uma coisa nostálgica ali, tipo, o Ted voltando e a Robin fazendo a mesma pose. Mas isso daí já virou fanfic, né? Não, eles acabaram juntos, eles não acabaram juntos, não existe, porque a série não diz, ninguém pode afirmar porra nenhuma. Então, tipo, a intenção é ficar vago mesmo, cara, você criar seu próprio final e acreditar o que você quiser em relação à série. Eu acho que ela acaba bem. Pode, sim. Inclusive, assistir o final alternativo e achar que eles não se viram ali no final. Isso, o problema é que o final alternativo é ruim demais. Esse é o único problema do final alternativo, ele é bem ruim. É um final de conto de fadas, cara. Final de novela da Globo. É, exato. Assim, eu falei o primeiro momento que eu achava mais bad vibe. Eu acho que o segundo momento mais bad vibe é quando o Marshall termina o namoro. A Lilian termina o noivado com o Marshall, cara. É. E toca a música do Nanda Surf, alguma coisa assim, o nome da banda. Nanda Surf. É, cara, é muito triste. Porque você vê o Ted todo feliz, ele conseguiu ficar com a Robin e o melhor amigo dele acabou um noivado de caralho, não sei quanto tempo, cara. Cara, acho que o mais bad vibe pra mim foi a morte do Marshall, cara. Oh, a morte do Marshall. Eu não vi esse episódio. Outra fanfic. É, cara, a morte do pai do Marshall, cara. Nossa, bicho. Tipo, o episódio, ele tava mó good vibe, e tava acontecendo as paradas legais, e tava divertido, engraçado. E aí chega a Lily do táxi, assim, na frente do Marshall e fala que o pai dele morreu, cara. E, nossa, bicho, a série fica em silêncio por uns 30 segundos, assim. Cara, é muito triste, cara. Papaco, sabe sincero. Qual o mais foda? A vida é assim, cara. Tu tá lá amarradão fazendo uma parada, tá tudo bem no seu dia. Aí, de repente, vem uma notícia dessa pra acabar com ele. Eu sou bem sincero, eu não achei tão triste esse episódio, assim. Também ah, você não tem coração. Não achei tão triste. Então qual episódio você achou triste, Aquaman? Cara, episódio triste eu acho que tem vários. O episódio que a Robin descobre que ela não pode ter filhos. Era o que eu ia falar por último. Esse é bem triste. Que ela começa a imaginar conversando com os filhos, né? E aí no final, né? Tipo, que ela revela pro pessoal, consequentemente pra gente, que ela não pode ter filhos. As crianças vão sumindo, né? Toda aquela parada, assim. E eu acho que o episódio... Eu acho que é o mais triste, assim, pra mim. É o da oitava temporada, o Trilogy Time. Que o Ted começa a imaginar que tá vindo ele do futuro e o Barney do futuro. E aí eles começam a conversar e tal. Sim, sim. E aí no final ele descobre que, na verdade, ele tá sozinho. E que, tipo, a parada toda que ele imaginou é porque, tipo, nenhum dos amigos dele tem... tempo pra ele mais e tal. É muito bad esse episódio, cara, também. É ali que, tipo, ele, pô, tá todo mundo seguindo com a vida e eu tô aqui no mesmo bar fazendo a mesma coisa. E ele, tipo, esse é o paralelo bacana da gente fazer que, tipo, o Barney e a Robin, que nunca quiseram compromisso, nunca quiseram nada, era quem tava se comprometendo e ele que é o cara que sempre corria atrás disso, eu nunca conseguia. Cara, esse episódio da Robin, que ela imagina os filhos dela, e ela conta que ela não pode ser mãe. Cara, esse é um dos episódios onde eles colocam a Robin mais, assim, como uma pessoa que... normal, né? Mostrando, assim, as personalidades dela, que ela não é toda essa frieza, que ela ficou sentida e que ela realmente... apesar dela não querer ter filhos, ali tudo ali caiu, né, cara? Ela ficou um pouco sem chão, ela se sentiu solitária, depressiva ali naquele momento. É um dos poucos momentos onde o seriado trata ela como se ela não fosse a escrota que só quer apresentar o jornal, também, sabe? É porque é uma coisa você não querer ter filhos, né? Uma coisa é você descobrir que você não pode ter. Não pode, nem se você quiser mudar de ideia. Ideia tipo. Acontecer sem querer num bar, sabe? McLaren. Ah, cara, mas o que é legal da série... tem muito episódio bad vibe, mas o que é legal da série, tipo, são episódios até com referência de filme, cara, tipo, cara, o Puzzles, cara, a cena deles fazendo, tipo, o Coquetel, o filme Coquetel do Tom Cruise, vocês estão aí ainda? Não peguei essa referência. Não pegamos, cara, essa referência. Eu não sei qual é. Caraca, a cena. Caraca, cara, que eles vão fazer o meu inglês nórdico, vocês não entenderam, o bar, cara. Não, sim, eu sei qual é o episódio, mas eu tô falando que eu não peguei a referência. Qual é a referência desse filme? Ah, vocês nunca viram, não, esse filme Coquetel? Eu nunca vi. Ah, é um filme com o Tom Cruise e ele faz coquetéis, ele é um barman. No Havaí. Nossa, cara. Tom Cruise. Cara, né? Tony Cruise e mais filme. Cara, os 80, né? Porra. Aí, cara, é muito legal esse episódio, cara. As músicas e as caras. Porra, é muito foda, cara. É muito foda. Porque... eu não sei vocês, eu volto a falar isso, a questão da amizade, cara. Assim, eu não. Eu, de novo o que eu digo, assim, nós somos amigos de Skype, mas a gente não tem planos pra vida de tipo, vamos abrir um bar, vamos fazer alguma coisa. Eu acho que isso que é legal na série. Fale por você. Eu já tô trabalhando com o Aquaman aí, pra gente abrir o nosso próprio bar e tal. Vai chamar quebra-cabeças. Vai ser na fronteira com a Bolívia. Exato. E qual é o quebra-cabeças? Pô, cara, tipo, quebra-cabeça, você descobrir por que o nome é quebra-cabeças, entendeu? Caralho, porque genial! É muito original e genial também. Porra, quebra-cabeça é... porra, muito foda. O motivo de abrir na fronteira com a Bolívia é que a gente consegue tanto comprar cachaça mais barato, quanto várias outras bebidas lá traficadas na Bolívia, entendeu? Não, é bem bolado, bem bolado. Ai, não, eu já vou para a primeira temporada, que, tipo, a gente vai apresentar na primeira temporada uma das namoradas mais importantes do Ted, né, cara? A Vitória. Melhor namorada. Muito melhor muito que gatinha, ela. Muito gatinha. Porra, ela dá uma embaracada de leve quando ela... É, ela dá uma embaracada. É porque ela emagrece. A velha também, né, cara? Então ela emagrece. Bonita mesmo, ela retrofundia. Sei lá, cara. Acho que ela fez plástica também, né? No tempo que ela ficou fora, porque... A testa dela parece que não tem... Ela fez plástica com o cabelo, exatamente, fez plástica. Eu posso falar uma coisa pra vocês? Eu gosto muito daquele episódio. Eu gosto muito da Vitória. Mas aquela parada dela é muito vergonha alheia. Ai, agora a gente fecha os olhos e imagina que se beijou. Caralho, eu passei vergonha vendo esse episódio. É muito vergonhoso, cara. Pô, até a própria série zoa isso depois, né, cara? O Marshall e a Lily escutando eles namorarem na sala e tal. Cara, ela mandava muffin pra ele. É o Ted sendo virgão. Exato, exato. Da Alemanha. Hã? Ela mandava muffin da Alemanha pra ele. Exato. Ah, cara, a mulher manda muffin pra você, entendeu? Tá tudo certo. Ela quer manfar com você, cara. Cara, mas era muito escroto. Essa parte do que eles estão presos no banheiro, né? Ai, Ted. Exato. Eu fico imaginando. Eu e você. Era zoeira, né? Que eles estavam fazendo. Porque eles sabiam depois, que o depois. Depois, no cookie, na hora ali, sendo o Ted, não era verdade. Esse é aquele episódio onde a Lily não quer fazer xixi na frente do Marshall? Exato. Do Marshall. É o mesmo episódio. Ai, ai. Cara, na moral, eu acho que, sabe, eu não sei vocês, mas com uma galera que eu conversava que via a série, o Marshall, entre aspas, sendo o principal, é o personagem mais odiado, cara. O Macho é muito otimista, cara. Ele é muito... O Macho não, perdão, o Ted. Caralho, cara. Ah, bom. O Ted é muito chato às vezes. Agora eu me confundi. Eu ia tomar porrada agora, cara. Confundi, porque você tava falando. Eu achei, ué, o Ted é muito otimista. Esse é o Macho. Não, confundi. Cara, o Ted é muito chato naquela esperança de... Ai, a vida tem que ser perfeita. Eu tenho que encontrar uma mulher. Eu tenho que... Puta que pariu, cara. E ele não percebe que a vida é cheia de falhas, cara. Aquele episódio dos pais dele se divorciando. E os próprios pais sabem que ele é desse jeito. Ou você aquele deixa... episódio... Mano, esse episódio não era ele, eram os pais dele. E tem também aquele episódio lá, gente, de bagagens. Que, tipo, qualquer motivo era pro Ted desistir da mina. Qualquer motivo, tipo, ela já foi trocada, ela já foi traída, ela já foi largada no altar, então ela tem bagagem, tipo, como se ele não tivesse, né? A bagagem é muito boa. Cara, a vida do Ted é toda baseada naquela parada de expectativa versus realidade, né, cara? Tanto que tem a parada da abóbora lá, né, também. Nossa, sim! Caralho, e sabe o que mais me irrita, cara, nisso do Ted? É aquela parada que você vê que desde criança ele é assim. Ele tenta ser o diferente de tudo. Sei lá, ele não consegue encarar a realidade de fato. Eu tinha um clube de detetive Ted Mosby, que eu não sei. Caralho, maluco! O melhor amigo dele era um balão e tal. Um balão. Cara, isso é muito bad, cara. Nossa. Não, então, porque ele enxerga a vida... Eu não entendi o que o Aquaman falou, vou até falar de novo. Cara, os pais dele percebem que ele é assim, cara, que ele é chato. Não, a gente não contou pra você porque a gente sabe como você é, que a gente tá se separando. Isso daí tem, pra mim tem outro nome. Isso daí é covardia de não assumir as paradas dos pais dele. Não é problema não, dele. Não, Aquaman, na moral, é problema não, dele sim. Não, é problema dos pais dele. Se você não tem coragem de falar, é uma Aquaman, coisa. A questão não é... É, coragem de falar. O problema é que eles sabem que o filho é retardado mental. Nossa. Não. Porra. É igual, assim. Você forçou uma barra aí. Não, o problema, forçou a barra, porra. O problema é que os pais dele serem covardes nesse sentido. Não importa, cara. Você vê o covarde? A irmã dele sabia, cara. A irmã dele sabia. Eles não contaram pra ele. Cara, você vê o Barney, todas as paradas que tem. Ele é maluco também, mas, tipo, a mãe dele só esconde a parada do pai dele lá pra proteger ele e tal. Mas eu não esconderia, tipo, me divorciei. Não, a mãe dele mente não, de tudo também, né, cara? É, não vem com essa, a mãe dele também é outra. A diferença é que a mãe do Barney... Pô, cara. Protege ele e os pais do Ted sabem como o filho é em relação à realidade. Eles são babacas. São totalmente babacas, cara. Totalmente babacas. A atitude deles... Foi em considerar o filho, foi pegar a atitude mais cômoda pra eles, já que o filho tava morando em outro lugar. Eles foram totalmente egoístas e babacas. Tá bom, então quando você se divorciar, você conta pros seus filhos. Eu não vou ter filho. Então, tá não bom. Ai, valeu, Robin Chabosky. Desculpa, meu corpo, minhas regras. Tá bom, então. Mas na hora de abortar, não é suas regras, né? Nada a ver, né? A gente tá falando de uma série, por que te pariu? Bota a campanha dos atores da Globo aí, próprio. É. Cara, mas o legal desse episódio dos pais do Ted é a Lily seduzindo o Marshall e o Marshall seduzindo a Lily, que é uma sedução escrota, é uma parada do joelho, né? Não, caralho, cara, um tesão com umas paradas nada a ver. Mas a Lily e o Marshall, assim, tipo, vários dos plots dele são meio nada a ver, assim. Eles têm alguns momentos da série que parece que eles estão meio sem função, sabe? Tipo, o plot do Marshall numa temporada lá é... Pô, no episódio tem que botar a luz de Natal e esse é o plot dele o episódio inteiro. Mas sabe o que é? Eles é ficar indo na casa do subúrbio. Não, o Marshall na nona temporada, ele indo de trem, de carro... Pro casamento, cara, muito chato, cara. Porra, é muito... Cara, episódio das rimas. Nossa, aquilo é muito triste. O que é o episódio das rimas, cara? Quem teve sabe qual ideia daquilo ali, bicho? Sabe qual é o problema? O problema é que, cara, isso é qualquer série. Quando o personagem casa ou não tem já um personagem feminino, fode a série. Exemplo. Will Smith, o Maluco no Pedaço. Quando fica naquele negócio que ele vai casar e eles meio que põem de lado os outros personagens e fica focando só nisso, fica chato. Quando ele não casa, volta mais o Carlton e o caralho a quatro, a série volta a ser o que era legal. Quando o Macho e a Lily casaram, não dá mais pra fazer aquelas aventuras legais. Porque eles têm uma vida, eles têm uma rotina. Aí tanto fica, que tem aquele episódio, plot... né? Que ele quer ir comer a pizza... Com eles o Ted em outra cidade. E aí, tipo, ele não quer que a Lily vá junto, né? O Ted não quer, porque, tipo, o Marshall passou a fazer tudo com a Lily e ele não conseguia mais se casar. Aquilo ali é o exemplo mais escroto de meu amigo ter uma namorada. Nossa, cara. Vamos combinar que ficar de vela não é a melhor coisa do mundo também. Não, mas não é questão. Mas você ser escroto também, cara. Não é questão de ficar de vela, o papaco. Mas, tipo assim, o Ted aguentava o namoro deles desde a faculdade. Ele morava com eles. E aí a única viagem pra eles irem comer a porra da pizza que fechou, que é a parada que eles fizeram sozinhos, ele tem que levar ela também. Não tem, cara. Eu concordo com o Aquaman. Ainda mais que ele tinha que escutar os dois transando na beliche, cara. Ele lá, caraca, escroto. Ele com a coberta assim na cara e os dois transando em cima. Nossa, cara. Não, eu concordo com o Aquaman. Geralmente, dependendo do cara, quando ele casa, ele esquece que tem uns amigos, cara. E ele acha que tem que fazer tudo... Assim, eu não sou casado com a senhora Bigode, que tem 10 anos aí de namoro. Mas, tipo, cara, quando eu tenho que sair com outras pessoas, cara, eu tenho que sair, cara. Não, eu não tenho que levar ela. Eu espero que isso continue depois do casamento também, cara. Porque é chato, sabe? Ah, eu tenho que levar a minha mulher... Ou ela ficar empatando minha vida. Ah, você não vai ver o episódio de Star Wars novo que vai lançar, só se eu for. Mas aí não é ela empatando a sua vida, é você deixando ela empatar a sua vida. Era o que o Marshall fazia. Cara, e falando nisso, só vocês têm a impressão que a Lily é o personagem assim mais genérico, mais... Não, sim, com certeza. É o personagem que eu menos gosto na série. Assim, dos principais. Na verdade, assim, é que eles cagaram foda pra Lily. Sempre. Sim. Quando eles vão dar um plot... Ela sempre foi a personagem que tava ali pra fazer média. Que tava ali pra juntar a turma só. Era a mãezona que manipulava todo mundo, que zoava as paradas. Ela era meio escrota, Lily, cara. Puta que pariu, cara. Acabar com, sei lá, todos os relacionamentos do Ted é um pouco mais. Quando eles vão um plot pra ela, que é o plot dela, tipo, largar a vida dela, largar o noivado pra ir tentar uma carreira, pra ir tentar um negócio. Aí, sei lá, chega na segunda temporada, passa 5 episódios, nada deu certo, quero voltar. Saca? Tipo, eles cagaram, foda. E não, tem também isso na questão dela ir pra Itália, né, cara? Você já vai na última temporada, mas é aquilo, eles cagam tanto pra ela que qualquer coisa que o Marshall for fazer, que fosse pra ser juiz ou fosse, sei lá, pra ser, sei lá, jogador de basquete lá no time que ele jogava, tudo era mais importante do Marshall do que dela. Ou seja, ela era sempre a muleta ali, sabe? Só a pessoa que apoiava. Por essas e outras que o Marshall é o melhor personagem. Sim. Nossa, o Marshall cresceu como personagem, assim, inacreditável, né, cara? Porque, tipo, teve uma temporada que o Ted só ficava no mesmo choro. Principalmente quando tinha com aquelas namoradas muito chatas, tipo a Estela ou a Zoe. A Estela não é tão chata. Ah, não, vai tomar no cu. É chata. Não, acho que ela é chata porque aqueles negócios, ai, não posso namorar, não posso dar, eu tenho uma. Primeiro que a Estela nem queria sair com ele, cara. Ele conseguiu sair com a Estela por insistência, cara. Exato. Ela não tinha nada melhor pra fazer. Modo Ted de pegar mulher, né? Eu vou stalkear até o final. Quase casou com ela. Cara, o foda da Estela é que, tipo, ela não é uma escrota, ela não manipula, não, ela não é escrota com os amigos, mas ela é uma personagem chata pra caralho, cara. Não, como ela não era escrota, cara? Ela era escrota, sim. Ela, tipo, quando ele começou a namorar com ela, ela queria que ele não se mudasse pra casa dela, queria que ele fosse fazer as coisas só na casa dela, ela não queria que ele fosse pro bar. Nossa, ela faz um porão, né, bicho? Essa é a parada. Esse é o problema dela. O problema do relacionamento dela com o Ted era bem isso, assim, porque ele tentou abrir mão das coisas pra ela, só que ele não queria. E ela não abriria mão de jeito nenhum das coisas, os dois ficavam nessa parada. Mas me desculpa, isso é culpa do Ted, aquele negócio dele querer forçar a barra de começar um relacionamento do nada. Não, sim, mas aí que tá, cara. Ele forçou a barra, mas ela aceitou também. Ele não botou arma na cabeça dela. Porra, tudo vai na barra. Aquaman, tudo bem. Mas eu acho que sempre esse argumento, tá? Ninguém botou arma na sua cabeça. Tipo assim, a mina falou não várias vezes. Até me admiro você, que é todo defensor das mulheres. Aí teve um dia que ela chegou e pensou, tá, eu vou te dar uma chance. É verdade, o Ted chegou, passou a mão na bunda dela e falou, e essa carcaça aí, hein, quando vai pra minha cama? Não, Aquaman, mas porra, ele encheu o saco, cara. Ela tava numa vibe diferente. Assim, vamos botar assim, numa realidade legal? Não que seja isso, mas o Ted é um moleque que mora com os amigos e no bar. Num bar onde eles têm uma mesa deles. Todos eles, né, são assim. Tá, mas assim, todos eles são assim, mas a Robin não tá forçando um relacionamento, o Barney não tá rolando um relacionamento, os dois já estão num relacionamento, o Ted, ela já tinha um filho, teoricamente, eu não tô falando que ele é imaturo, Ted, mas ela era casada mas com ele outro homem. Não, tá bom, ele é imaturo, aí ela era casada com um cara que tinha uma vida. Ela era casada com um cara que tinha uma vida, que não tava mais nessa vibe de ir pra bar. Cara, ela era separada do cara, o bigode. Porra, por isso que eu falei que ela era casada, cara. Era casada com um cara que tinha uma vida familiar suburbana. O Ted também, ele tinha que ver onde ele tava se colocando. Porque todo o relacionamento do Ted... Sim, ô bigode, tudo bem, isso daí eu concordo com você. Ele tinha que ver onde ele tava se metendo. O problema é que se ele não... Mas ele tentou abrir mão dessas paradas pra ficar com ela. Ele que teve que abrir mão. O problema, o bigode, é que eu acho assim... É, tipo, tá bom, ele forçou. Mas não é por isso que ele tem que fazer tudo que ela quer, porque ela não, quer... Não, ela é babaca, eu não vou... Tô... A questão é os dois cederem. Se um dos dois estão afim, aí fudeu. Não, sim, eu não tô defendendo ela, não. Eu só tô falando que, assim, caralho, quanto tempo que eles pensaram em casar? Em menos de 3 meses de relacionamento? Foi bem rápido mesmo, cara. Porra! Foi basicamente uma válvula de escape dos dois ali, né? Aquele casamento, cara. O tempo na série passa rápido, mas se eu não me engano foi quase um ano dele saindo. Uma coisa tá assim. Bom, cara. Um ano pra casar com uma pessoa? Isso aí que faz é estranho de Hollywood, cara. Porra. Isso daí eu vejo gente fazendo. Eu não faria nem com 15 anos, mas eu vejo gente fazendo. Caralho, você conhece a família de gente que... É, eu prefiro não comentar aqui. Nomes. Cara, como que é o nome do filme que o marido da Estela fez? É o Wedding Bride. Do Ted. A noiva do casamento. A noiva do casamento. E que tem aquele, o sidekick, né? O Narshall. O Narshall. É o Jed Mosley o nome do nome. Jed Mosley. E tu vê, cara, que eles ridicularizam o Ted. Tu vê o quão ele é patético. Aí tem até um episódio da nona temporada onde eles estão assistindo ali na... No casamento, preparações do casamento da Robin, eles estão assistindo o filme. Ah, o Ted é isso mesmo, cara. É assim mesmo que ele faz. Escroto, cara. Cara, nossa. Eu acho que a gente falou. Tá crescendo karatê, cara. Eu acho que a gente falou e não falou do personagem mais foda, cara. Ted. Não, o Hadid. Hello! O maluco é mó importante, cara, em vários episódios, cara. É o coadjuvante mais importante, é mais importante até que a galera do bar. E quando... É tão importante que a Lily tenha um sonho erótico com ele no meio de uma pois temporada é. Aí. Nossa, é bem escroto essas coisas. E quando eles conhecem o Mob? Sim, cara! Isso é logo no começo, né? Primeira, segunda temporada, eu acho. É muito bom, cara. O cara carrega uma arma, nossa. Gente, o Randit foi uma parada, tipo, no primeiro episódio dele era um taxista avulso. E aí depois, tipo, ele já era um cara de uma empresa, de limusine, sabe? Mudaram tudo. Pô, quando o Aquaman me falou, quando eu tava começando a assistir, o Aquaman falou que os personagens com a mínimo de participação vão aparecer de novo. Falei, porra, esse taxista é muito bom pra não aparecer de novo, cara. E apareceu mesmo. Aquaman, você que não entendeu a referência, porque nos Estados Unidos todos têm esperança de ficar melhores. Ainda mais na cidade de Nova York. Ele era um nada e virou um tudo. Não, porque, tipo, a primeira participação dele, se você for comparar com o resto, é meio avulso. Ele não era tão sorridente, ele não era tão agradávelzinho assim. Depois, tipo, virou a caricatura. É, né? Ele vira um palhaço ali no meio, né? Não. Quanto aquele episódio que ele vai com a esposa dele sair com não sei quem, a namorada. Cara, ele é tipo o Agostinho Carrara do How I Met Your Mother. Nossa, bicho. Que isso, é um paralelo válido a se traçar, assim. Agostinho, caralho. Cara, mas eu não sei quem foi que falou aí, mas se tu perceber bem, cara, é aquela metáfora mesmo, né? A Lily e o Marshall são os pais do Ted, da Robin e do Barney, cara. É bem aquilo mesmo, depois eles crescem, se dividem ali, se tu parar pra pensar. A Lily, você tá falando que é uma personagem que, assim, ela se sacrifica pelo Marshall, tem que fazer as paradas do Marshall, caramba, 4. Mas é o que uma mãe faz, teoricamente, às vezes, cara. Vive pros filhos e pro marido. Ainda mais nos Estados Unidos, a família suburbana. Assim, pelo que dá pra entender em alguns filmes e séries, a mãe é aquilo, cara. Eles eram pais dos três outros lá. Querendo ou não, a Lily ainda acabava sendo ali um pouco do norte de alguns personagens ali. Não, com certeza. Ela era ombro pra choro. Ela foi ombro pra choro diversas vezes na série. É. Ela é a mãe, cara. É a mãe que sacrifica pelos filhos, se tu parar pra pensar. Sacrifica pelo marido, larga dos sonhos pra viver o sonho dos outros e ir pra frente. Pegar uma metáfora gigante aí, seria isso também. É, só que o problema é que eles botam ela ficando puta com isso, e aí logo depois, dá pra trás porque é melhor assim. Esse é o problema. Mas às vezes é o que uma mãe faz, Aquaman. Ela tá puta com o dia a dia que ela leva de dona de casa. Então... Então não bota esse plot 300 vezes pra depois voltar a mesma coisa, né? Ah, tá, pô. Mas desculpa aí. Cara, assim, a gente falou da Lily, do Marshall, do Ted, mas na moral, cara, o Barney é muito foda, cara. Puta que pariu. Ele tem umas sacadas, e acho que a melhor sacada dele, que eu já fiz isso dar certo, é: fala que você tá fazendo alguma coisa, mas você não precisa fazer essa coisa, e as pessoas vão gostar. As pessoas gostam de pessoas que têm ideias. Caralho, cara, isso é sensacional, cara, porque dá certo. É, você não precisa fazer realmente nada, só precisa parecer que você tá fazendo. É, os Estados Unidos gostam disso, né? Ele fala, né? As empresas americanas gostam disso. E é verdade, tu chega num local e fala que assim, ainda mais, tipo assim, eu que tô fazendo direito. Não, eu quero terminar a faculdade, eu quero ser delegado e fazer uma pós-graduação. Caralho, cara, vai ser foda, que não sei o que lá. As pessoas se animam com a ideia dos outros, cara. É sensacional isso, cara. É muito maneiro. E o Barney também tem a questão de ele ser todo misterioso, né, cara? A gente só vai saber o que ele faz lá na empresa na última temporada. A gente passa a nova temporada. Só que a explicação é qualquer coisa também, né? É bem oxe, cara. Porra, é muito tipo... Pô, galera, a gente tem que resolver as paradas aí, tá na última temporada. Não precisava, né, cara? Não precisava. Sim, não precisava, cara. Assim como também, tipo, não precisou, até fizeram, mas retiraram, explicar a parada do abacaxi, por exemplo, entendeu? Sim. Você não precisa colocar ali na tela tudo, tipo, explicadinho e machucadinho, tudo que tá acontecendo. Mas o que vocês acham em si do Barney? Eu gosto do Barney, eu acho que, assim, a grande contribuição, assim, do Barney como personagem pra série é que ele está sempre trazendo as situações mais malucas e retardadas, tipo, vamos pra luta de lutar livre com robôs, vamos pra festa da Victoria's Secret, vamos fazer. Eles sempre traem essas coisas. Vamos lamber o sino da liberdade. É, isso daí. Ele sempre traz esses plots mais malucos, cara, assim. Eu acho que esse, pra mim, é o que deixa mais divertido. Cara, eu acho que os empregos que ele inventa são muito engraçados, cara. A NASA secreta. Nossa, NASA secreta, cara. É o NADS, alguma coisa assim, né? É, uma parada assim. Caraca, é muito escroto, bicho. Eu acho que o mais foda... que era as paradas que ele inventava de vender. Tudo que ele meio que criava, ele vendia. Tipo, o dia do solteiro... Não, o dia do eu não sou o pai. Que ele acha que a mulher vai estar grávida. Ele criou um feriado nacional. Ou as cantadas, tipo, cara. Tipo, esse que ele lambe o sino. Que é você ir pro aeroporto e viajar pra um local aleatório. Sim, cara. Acho que o Barney, ele é basicamente a Marvel do How I Met Your Mother, né, cara? Ele é o massa velho. Ah, fudei mesmo, chupar o cu e pá, não sei o que lá. Tá ligado? Nossa, ele é o massa velho ali na série, cara. Na série de comédia romântica, entendeu? Cara, mas se tu parar pra pensar, eu acho que ele vive a vida bem, cara. Ele arrisca. Assim, não que ele não faça mal às pessoas, porque ele destrata as mulheres ali. Porra, ele já... Nossa, cara, quantos suicídios ele já não deve ter causado? Ele destrata as mulheres. Ah, não, pô, isso que ele faz é escroto. Mas, tipo assim, ele vive a vida dele, cara, ele curte. Que, tipo assim, ainda mais pro que ele era, né? Ele era um riponga. Assim. Ele é muito foda, Ele destrata as mulheres, ele é babaca. Mas, tipo, quem acredita no NASA com Z também, né? Você tá dizendo que ela merece a Romain ser destratada pelo Romain? É isso mesmo que você tá falando? Falando que ela também é desprovida de inteligência. Por ela ser desprovida de inteligência... É aquele mesmo cara que fala, aquela mina foi estuprada, mas também, né, com aquela roupa, é isso que você tá falando, Romain? É claro, é porque o Barney estuprou ela, claro, drogou ela, né, e estuprou. Mas ele fez um crime, Aquaman. Isso é crime o que ele fez. Aí ele fez um crime, a mulher... Mediante a fraude. É sexo mediante a fraude, cara. Isso pode ser considerado estupro, sabia? Ele fraudou uma informação pra conseguir ganhar um sexo. Isso é crime no Brasil, tá bom? Eu sou aí. É o que você tá falando. Acho que eu vou ali na rua falar pra uma mulher que eu sou agente secreto da NASA com um ZP. Vou ali pegar o... É foda quando ele chama o Ted pra festa fantasia, cara. Que ele vem vestido de Top Gun e toca música e vai tirando óculos em câmera lenta. Ele é muito escroto, cara. Nossa. Essa festa fantasia que ele dá em cima da menina do Ula e ele vai mudando de fantasia. É. Acho que a melhor coisa do Barney são as teorias, né, cara? Sim, funcionam bem pra caralho. Cara, acho que a teoria do Barney, mas assim, tipo. Até uma teoria dele bater com outra teoria dele, né? Mas tu sabia que a teoria da T-Leader fizeram uma pesquisa e parece que meio que faz sentido? Sim, já li sobre isso. E faz mais sentido, né? Lembrem pra mim, por favor. É, se tem uma menina mais ou menos bonita no meio de outras feias, ela sai mais bonita. Acho que é isso, se eu não estiver enganado. Mas na verdade, ela é feia também. Unidas. E tipo, você meio que o grupo fica mais atraente, sacou? Não, sim. Realmente faz sentido pra caralho, né? Cara, acho que a melhor teoria aqui, mais, tipo, true story mesmo, é a teoria da sereia, cara. Hã? Sereia, eu não lembro dessa. Teoria de que até certo momento você é um peixe-boi, a mina é um peixe-boi, mas se você convive muito com ela, ela se torna uma sereia. Ah, sim. Isso não é relação à Patrice? Acho que não. Não sei. Vai acontecendo com a Robin também, em certo momento da série. Eu só lembro daquela outra do gráfico. Quanto mais gata, mais maluca. Ah, sim. Cara, eu posso confirmar isso aí pra vocês, cara. Cara, uma parada que a gente ainda não falou ainda é do irmão do Barney, cara. Porque você imagina que vai aparecer um cara caucasiano, né? Mas não, aparece um cara exatamente. Negro e homossexual. É porque fala, né? Igualzinho ao Barney, imaginei. Pô, deve ser, inclusive, o mesmo ator que vai fazer e tal. Aí entra lá um negão careca, gay. mas que é tão pegador quanto ele, né? Exato, exato. Cara, é muito bom, cara, essas sacadas assim, bicho. Porque você fica meio assim, sem reação, né, cara? É o James. E a galera se amarra nele, né, cara? Exato. Caralho, o James vai vir aí. Ele é um puta personagem carismático também, cara. E a Robin ainda não conhece ele, né, cara? Uhum. Tem isso, né? A gente também não, né? Só que o James vai casar, né, cara? E deixa o Barney puto. Exato, tem isso também. É só que o James, né, casa, mas, né, continua pulado de cerca. Ah, que a gente saiba isso só na nova temporada, né? Quem sabe quando começou isso? Pô, tem a parada também das mentiras da mãe do Barney. Caralho, você é branco e você é negro porque eu tomo muito café. Eu tomei muito sorvete de chocolate e na sua época eu tomei muito sorvete de creme. De creme, caralho. Eu acho que a pior mentira é falar que ele é filho do cara da televisão, cara. Porra. Nossa. Ah, ele criancinha sentando e assistindo. Olha, pai, eu tirei um ar. Cara, é muito bad vibe, cara. Você tá louco, bicho. Cara, mas a gente tava falando com a parada da mãe do Barney, o caralho defender ele, proteger ele. Mas ele saca as paradas. Ele prefere viver na mentira. O Ted não, ele é esperançoso. Porque ele sabe que o pai dele não é o cara da TV, mas ele gostava de acreditar que era. Exato, exato. Ele tem noção, Até aquele episódio, eu não vou lembrar agora se é antes ou depois de descobrir quem é o verdadeiro pai dele. Que ele chega pra mãe dele e tal, não, mãe, você foi meu pai, você foi minha mãe. Você foi meu herói, meu bandido. Você foi foda, e ele vai lá e abraça ela. Sim. Sim. Ele é muito bom, cara. Pô, assim, eu acho que é isso, cara. Sei lá, o Barney, o foda é que, tipo assim, ele era... A gente acabou não falando, né? A origem dele é interessante. Porque ele era um cara, assim, maneiro. Maneiro, não que ele não seja, mas ele era um cara que respeitava os outros. Tu vê até pela criação dele. Mas por ele ver que as pessoas são filhos da puta, estão ganhando dinheiro, o caralho é quatro, ele desiste de ser legal, cara. Ele perdeu a namorada, né, pra um executivo malvadão e decidiu virar um executivo malvadão. Assim, eu não tô dizendo que todo mundo deveria fazer isso, cara. Mas vai dizer que na vida, às vezes, vocês não veem isso. Porra, tu vai, estuda, o caralho é quatro, dá mó duro, aí tu vê aquele cara, amigo teu. Aí você vê uns youtubers aí, né, fazendo sucesso. Nossa. Falando merda pra caralho. Ah, porra. Assim, cara... Eu não vou nem dizer dos youtubers, mas tipo assim, vai dizer que tu ia ficar meio frustrado. Assim, tá bom, cara, é vida. Eu nem tô dizendo do cara que dorme na sala de aula e tira 10, ou não vai e tira 10, ou passa. Mas do cara que tu vê que, assim, não liga de enganar as pessoas, não liga de trair a mulher e o caralho a quatro, não liga de fazer uma porrada de coisa pro sol vermelho. A namorada do Barney, ela foi muito filha da puta. Ela ia falar pro... Foi. Eu quero o quê? Médicos Sem Fronteiras? Uma parada assim com ele. Sim, sim. E aí, tipo, ela disse que o pai dela proibiu pra ela, na verdade, ficar com o cara lá, enquanto o Barney ia se fuder. Exatamente. Sozinho. Nossa, bicho, é muito... Cara, é muito... Mas... cara, muito filha da puta, bicho. Mas assim, o que vocês acham? Tipo assim, que ele foi escroto, ele foi traumatizado por causa disso? Cara, acho que meio que acordou, né, cara? Que é o que meio que acontece com todo hippie depois de um tempo. Caralho. Pô, cara, não sei se ele acordou, porque, tipo, depois até ele começa a rever as atitudes dele. Acho que foi ali que aquilo ali que ele viu que, tipo, sei lá, né, tipo, não tá dando certo ser assim, eu vou tentar ser escroto, mas parece que nem isso deu muito certo depois, porque ele tentou mudar isso. Beleza, mas foi assim, a vida é assim, cara. A galera que é mais honestazinha fica, porra, esse cara só faz merda e se dá bem. É por isso que ele dá bem, cara, porque ele faz merda, ele não leva as consequências. E é o que o Barney fazia, né? Todas, porra, as cantadas dele, cara. Ele se fingir de velho e falar que voltou no tempo, que é o garoto que tá com ele jovem. Ah, cara, não, mas... Nossa, cara! Isso daí já entra no universo cinematográfico Marvel Studios, né? É mais forçado. Não sei o quê. Cara, mas eu fico pensando, eu vou ter que admitir isso, eu não quis admitir pra sair melhor que o Aquaman. Mas eu fico pensando que essas mulheres merecem também. Cara, esse não vou dizer que elas merecem, mas eu vou dizer que elas são burras pra caraca, porque o cara vem e fala, olha, é, você tem que ficar com o meu eu jovem e por isso eu voltei no tempo, saca? Porra, é, essa, eu acho que essa é pior do que o da NASA, cara. Porque esse assim, da NASA... Parece, mas, porra, cara, olha, olha, não. Caralho, no mundo real, sem ser o das sete... Vamos falar a verdade, a gente sabe que tem umas menininhas meia burrinha, né? Cara, isso daí não é menininha, tem é, gente... Não é menininha, tem gente muito burro, cara. Não, tá, mas eu tô com menininha no caso porque era o entorno ali do que ele queria fazer. Eu não vou dizer da NASA, mas se tu aparecer com um carro alugado, falar que mora na Vieira Solto, e a mulher veio, cara, azar dela. Mas aí que tá, cara, eu não lembro, assim, de eu lembrar, assim, de uma cantada dele... Falando que era eu sou o bilionário Steve Jobs, e aí rachava a careca, sacou? Tipo, eram umas paradas, porra, voltei no tempo. Porra, eu tô com a roupa de mergulho, saca? Eram umas paradas, tô de vestido. Fala turista? Isso era melhor, cara. Saca? Eram umas paradas assim, não lembro de ter nenhuma assim, tipo, sou o ricaço, vem pra minha mansão. Ah, cara, mas tu, assim, eu posso até ganhar, mas eu não sei lá. Mas se talvez tu falar que trabalha na NASA, as pessoas devem pensar que tu ganha bem. É, da NASA secreta, né, com Z. É, pô. Na NASA secreta, nossa. É, caralho. Eu trabalho na NASA. É NASA, não é não? É SNASA, é um porra assim mesmo. SNASA, nossa, bicho, que isso é caralho. Bicho. Caralho, cara. Aí, o foda também, falando do Barney aí, que eu lembrei que é foda, cara, é quando a Katy Perry, ela... A Honey. Nossa, cara. Que ela fala assim, ele chega, quem é seu pai? Aí ela fala, quem é seu pai? Eu não sei. É muito bom, cara. Oh, Honey. Sai da Katy Perry também, hein? Ah, é legal, cara. Mulher burrinha. Porra? Burrinha só, cara? É por isso que o nome dela é... Oh, eles nem lembram o nome dela, né? Eles só chamam ela Honey. É, eu lembro, né? E aí ele conta a Honey. Tem a Britney Spears também. Ela é a secretária lá, não. Que ela é a secretária dela. Ah, é? Porra mesmo. Ah, cara, sabe que episódio foda também? Agora que eu lembrei que falou da Britney Spears. É quando a Robin transa olhando pro jornal. Que ela dá boa noite pra ela mesmo e pisca. Ah, ela... Caralho. Caralho, isso é muito escroto. Muito. Ou quando, tipo, ela fala uma parada no jornal e a galera só viu o jornal por causa disso, os alunos do TED, que ela acha que é mó famosa. Mas eles contam, tipo, quantos. E aí, galera, ela fala, porra, assim, para... Cara, eu lembrei do episódio em que o Ted vê aquele site sobre notas pro professor, sobre elogios pro professor, e ele só vê uma ofensa pra ele, ele fica totalmente pirado, cara. Ai, ai. E quando ele quer convidar aquele professor que era filha da puta com ele, o cara nem lembra dele? Ah, eu achei assim, ele quer provar, né? Pô, eu sou o arquiteto mais jovem a fazer o design de um prédio em Nova York. É, com a ajuda do amigo, né? Com a ajuda do amigo. O cara caga pra ele e ainda fala uma parada e ele ainda fica, caralho, ele é muito foda. É, mas é o que eu falo do Ted, cara. Ele tinha essas paradas, assim, viajante, quando ele foi pra Espanha lá, com a pochete. Foi pra Espanha? É, não foi pra Espanha, não tem episódio que ele vai pra Espanha? Não lembro disso aí, não. Espanha, México... Alguma parada assim, que ele só sabia falar uma parada. Hã? Eu não sei, viu? Que série é essa? Cara, eu lembro de um episódio que ele usava pochete, agora pra onde que ele foi, não lembro. É, cara. Que o Ted pinta o cabelo. Eu acho que você tá misturando as coisas, Bigode, com um episódio que o Marshall descobre que eles vão pra Roma. E aí ele só sabe falar uma parada, realmente. Ou o episódio que a Robin e o Barney acordam num quarto, sei lá, no México ou na Argentina, sei lá, que eles vão viajar. Sim. Se o beber não case, versão realmente amada. É. Vocês falaram das outras namoradas do Ted? Tipo, sei lá. Ainda não falamos das namoradas, só da Stella. Tinha a Blá-Blá, né, gente? A Blá-Blá. Tinha a Janet. Nossa. Janet insuportável. Não era policial louca? Era. É a última namorada dele. Teve, ó, foi a Karen, a Vitória, a Robin, a Stella, a Zoe e a Janet. E a Blá-Blá. Tem a personagem da Rachel Bimson também, como que é o nome? Ah, sim, a namoradinha dela, que não lembro o nome dela, que é amiga da mãe. É. Que é a Luna, alguma coisa do tipo. Oh, mas o nome da Blá Blá era Carol. É, Carol. Ah, tem aquele episódio onde falam que ele tá namorando com uma mina e falam pra ele que ela fala demais. E aí começa toda vez que tem alguém conta alguma coisa, começa a quebrar os vidros, assim, na cabeça dele. Contar as manias de cada um. Tipo, ele, você tá falando de mim, mas você já viu o barulho que a Lily faz quando ela come? Ah, sim. Eles começam a ver as manias de cada um. As manias de cada um, é verdade, cara. E o pior é que se tu parar pra... Não sei, o círculo de amigos mesmo, parar pra perceber isso é muito perturbador, cara. Tipo porque... bigodismo? Tipo isso, cara. Porque realmente rola umas coisas menos explícitas. Não, bem menos. É tipo mastigar a parada de um jeito, ficar cantarolando, coisinha de... O Márcio fazia cantarolando, música de tudo, de né, jeito. Cara? Cara, é o melhor personagem, cara. O papaco queria ser o Márcio quando crescer. Mas que ele queria ser advogado. Não. Já penso em fazer direito antes do... Pô, eu pensando que o papaco queria ser advogado, porque o bigodinho é advogado, ele tava se inspirando em mim. Para, tá feio. O papai quer ser advogado por causa daquele jogo de advogados do Nintendo DS. Eu pensei que ele queria ser advogado. Eu queria ser advogado por causa do Demolidor, meu. Pô, eu pensei que ele queria ser advogado porque eu e o pai dele somos advogados. O Ted sai com a Barcos, não sai? Sim, Bots. Como é que é o nome dela? Que a Robin odiava ela, porque ela era fofinha e todo mundo puxava o saco dela. Ela era muito kawaii, cara, excessivamente kawaii. Mas assim, a Robin era filha da puta com todo mundo, né? Então eu acho que ela merecia ser maltratada mesmo. Sim. O jeito que ela trata a Patrice, cara, é muito escroto. Desculpem o meu espanhol, mas é no episódio que tem uma parada do El Ganso com La Rinores. Rinoneres. Eu vou mandar o link pra vocês, do Ted no México. Ah, eu lembro, lembrei, verdade. Que ele voltou achando que, ele tinha ganho alguma coisa. Não, tem um episódio que eles falam assim, você foi pro México e usou pochete e não sei o que. Ele fala, mas as pessoas lá me admiravam. Aí ele fala, mas esse apelido que você ganhou aí é uma ofensa. Isso que o Bigode acabou de falar. Eu não faço ideia que episódio é esse. Ah, chupem, filhos da puta. Não lembro. Deve ser cronologia alternativa aí. Porque... episódio secreto do Netflix. Porra, exatamente. Você no YouTube. Exato. Cara, a gente acho que não falou a parada mais importante, cara, que era as... A mãe? Cara, não, que eu esqueci... como é que é? Pô, esqueci o nome. Esses dias eu falei esse nome, cara. As intervenções, cara. Ah, sim. Ou tipo, quando nada a ver com as intervenções que eu lembrei agora, que o Barney falou, eu posso correr a maratona de Nova York. E o filho da puta corre e ganha. Sim, exatamente, cara. É muito bom aquele episódio. Porque você, assim como os outros personagens, você tá todo tempo esperando que, tipo, esteja rolando alguma parada por trás ali. Que ele tá com pernas biônicas, gente, tá ligado? Mas... é nesse episódio de maratona que tem a música do Marshall? Marshall vs. The Machines? Isso. Não, Marshall vs. The Machines é naquele que eles querem chegar no restaurante. Exato, a corrida pro restaurante. Ó, o episódio... pra um cara lá canadense. O episódio que eu falei pra vocês, se tiver certo aqui, é Something Old. É o 823 o episódio. Tá bom, Bigode, supera esse episódio. Pô, da oitava temporada. Não, vou superar não, porque vocês falaram que eu tava louco. Tava esse Something Old não é o último da temporada que aparece a mãe? Ou eu estou errado? Não, é o penúltimo. O da mãe é o Something New, que é o próximo. A gente podia falar um pouco da mãe, né? A gente mal falou dela. A gente só tá seguindo a série, né, cara? Eu gosto dela, cara. Ela é o Ted homem. Ela é o Ted mina. Pois é, cara. A gente já falou de todos dele, né? Vamos só citar, né? Pelo menos. Ela merece. Cara, um ela é tudo que o Ted queria numa mulher, né, cara? Fizeram a mina perfeita pra ele ali. E, tipo, depois mataram ela, mas tudo bem. Mó triste. Cara, matarem ela, nossa. Correm na missão. Supere isso. Não vou superar, principalmente porque fizeram... Eu não sei, eu gosto da mãe, porque a atriz que fez é muito boa, cara. Ela fez a gente se apaixonar por ela. Ela cantando no final do episódio é muito bonita. E... sim, cara. Que a série já tinha telegrafado isso pra gente muito antes que ela morria. Cara, mas não é, é nem essa questão, cara. Eu tô falando assim, o fato dela ser tão perfeita pro Ted, sabe? Tudo que ele procurou durante anos ali, colocaram numa personagem só. E ela virou uma, tipo, uma mulher que não existe, sabe mesmo? Tipo, essa sensação. Mas aí é que tá, a gente tem que parar pra pensar que isso daí é o Ted contando pros filhos dele e a gente que tá assistindo. É tudo muito idealizado. Tudo, né? Todas as personagens. Parece que eles nunca brigaram. Exato. Sim, é ele contando tanto que, tipo, cara, é o que os filhos falam no episódio final. Pô, você parou a gente aqui esse tempo todo pra falar da nossa mãe, só que ela mal aparece nessa porra dessa história. Exato. Qual é a tua, filho da puta? Cara, mas assim, eu vou ser sincero. Eles não falam bem assim, né? Mas assim, eu não vou dizer que eu concordo com o Ted. Mas seria meio estranho ele chegar e falar assim: não, eu conheci sua mãe depois do casamento do seu tio. Foi do casamento do seu tio Barney com a sua tia Robin. Ela tocava numa banda e depois ela morreu. Tipo, cara, uma. Seria meio sem graça uma coisa, contar assim. É porque é uma série, né, cara? Uma tem que coisa durar. Que me falaram, não, até se fosse real. Uma coisa que me falaram e que eu, depois eu parei pra pensar é que, tipo, tem um momento da série que a Lily fala assim: toda vez que o Robin. Que o Ted quer falar sobre alguma coisa da Robin, ele conta uma longa história. E é exatamente o que ele faz pra contar a história pros filhos dele. Ele quer contar sobre a Robin, na verdade. E ele conta uma longa história pra eles. Exato. Cara, pra mim, o símbolo disso é o episódio final. Que, tipo, eles vão tirar a última foto em grupo, né? Igual aquela foto que aparece na abertura da série. E a única pessoa que não tá ali é a mãe, porque ela tá tirando a foto, só tá os amigos. Ela não faz parte daquela turma. Aí, só voltando o episódio que é da mãe, né? É, na verdade, a gente acha, quando começa, que é ela que tá contando, mas é o Ted que tá contando a história. Então, isso cria ainda mais, ainda dessa história dela ser tão perfeita, né, cara? Meio que não dá pra acreditar. Ô, Priscila, mas o episódio dela não é bonitinho? É não muito bonitinho, bonito, o episódio, cara. Dela. É bem coisa que o Ted contaria mesmo, né? Uhum. Será que, então, vamos partir do pressuposto que talvez o Ted idealizasse ela demais? Sim. Sim, com certeza. Sim. Cara. Ah, cara, mas aí a Pri contou uma coisa agora que eu fiquei pensando no negócio da Robin. Que, cara, que merda, cara. Será que ele amava a mãe, então, mesmo? Porque se ele tava contando uma história da Robin pros filhos e falou que tava contando uma história da mãe... Tipo assim, é muita derrota isso, cara. Mas é o Ted, né, cara? Aí que tá. O Ted só fez isso durante os 9 temporadas, cara. É que, sei lá, eu acho muita derrota dele, cara. Tipo, insistindo numa parada. Que, tipo assim, o que me deixou mais revoltado, eu não vou dizer nem foi a Robin não terminar com o Barney, mas dá a entender o final, vamos botar aberto que ele ficaria com a Robin, que é o seguinte, cara... Ele deixa ela voar na praia. Tchau, Robin. Esqueci. Nossa, você. Cara, aquilo ali. Quando eu falar o episódio do balão. Nossa, bicho, aquilo ali é muito fim de carreira, cara. Porra! Mas eu fim de carreira de cocaína do roteirista também, cara. Nossa, bicho. O problema disso daí é fato. A série foi renovada demais. Não era pra ter 9 temporadas. Qual temporada vocês sentiram que tinha que ter acabado? Pra mim, eu lembro que eu cheguei na 6ª temporada. No final, assim, da 6ª temporada, achando que não precisava de muito mais, sabe? Podia terminar a história por ali. Acho que a 6ª temporada... Não é prédio. Oi? Que ele explode o prédio pra criar o prédio dele? Não, a 6ª temporada, eu acho que é o episódio que a Estela tá dando conselho pra ele, se não me engano. Que ela tá falando que a mãe tá chegando o mais rápido que ela pode. Uhum. Que ela tá no táxi com ele e ela fala isso pra ele, assim... E depois a gente tem mais umas 2 ou 3 temporadas com um monte de episódios que não significam nada, então... Isso deu uma caída, cara. Que aquele negócio com a Zoe, cara, deixou a temporada muito arrastada e muito fraca. Zoe é a pior de todas, cara. E olha que teve Janet, teve a Estela, mas a Zoe era a pior, cara. Eu posso falar uma coisa pra vocês? Sabe uma coisa que eu gostei muito, que me fez lembrar... Não foi daquele jeito, mas eu e a Senhora Bigode... Foi quando o Barney beija Robin dentro do táxi e toca a música do Pixels chamada Hey. Por que, Bigode? Você já beijou o taxista dentro do táxi e tocou ouvindo e Hey? E a Senhora Bigode pilotava o táxi. Exato. Não, é porque o nosso relacionamento basicamente começou um pouco parecido com aquilo. Eu achei muito legal. Não exatamente, mas foi uma coisa sem querer. quer ficar com ela e é apaixonado por ela até hoje, vai esperar pra isso. O bigode beijando o táxi enquanto o taxista dirige a Tatiana, foi isso mesmo? Hello! Hello! Não, foi uma coisa mais ou menos assim, cara. Quando eu vi, de repente, eu tava com a mão na mão dela, rolou aquele clima meio tédio. Foi maneiro, eu gostei da cena. Foi uma coisa que aconteceu do nada, os dois já queriam e não assumiam. Eu gostei muito daquela cena, cara, achava muito foda. E eu vi no Netflix, eu ficava voltando e vendo aquilo em looping. Nossa! Eu vou dizer que... Chegamos a um novo nível de tédio. Eu vou dizer que eu... Que no episódio onde a Lily fica na casa do Barney, eu achava que ia rolar alguma coisa. Só digo isso. Eu também! Eu não achei que ele fosse comer a Lily. Não, eu nunca achei que fosse rolar, cara. Porque nessas premissas foi no início, não foi? Foi. Quando primeira depois temporada. Ela terminou com uma show e... É, segunda temporada. Então, tipo, ela sempre demonstrou muito nojo do Barney, assim, pelo jeito como ele tratava as mulheres. Cara, mas... Pelo jeito como ele... Cara, eles começaram a dormir juntos, cara. Ele começou a ter uma rotina com ela, é coisa maior bizarra. Dormir junto com seus amigos? Quem nunca? Quem nunca? Não, como eu nunca fiz isso com meus amigos, desculpa aí. Aí falou que ficou fazendo uma cena em looping, que te lembrou do namoro, aí termina assim, ó. E o relacionamento da improvável Robin e Marcia. Nossa. Nossa. O Marcia não ia ficar falando, né? Você tem um crush em mim, você quer me pegar? O legal é o episódio que o Marshall vê que ele não é amigo da Robin. Ah, sim. Que ele força até pra ela tentar ser amiga dele. Achar ele bacana. Mas realmente, se você perceber, eles não são amigos, cara. Eles convivem ali. Ela sim. É amiga do Ted, ela é amiga da Lily, ela é amiga do Barney, mas é amiga dele, cara. E ele é amigo de todos os outros e também só não é amigo dela. É, muito louco isso. Mas o pior é que rola isso, realmente, em quase todos os círculos sociais, né, cara? Sempre vai ter aquele cara, aquela mina no meio do seu círculo de amigos que você não é tão chegado e as outras pessoas do círculo são muito chegadas. É que geralmente é um grupo de amigos agregado. Tipo, você é muito amigo do cara e ele tem um cara que é muito amigo dele que também é muito amigo de um outro amigo seu. E aí anda todo mundo junto, mas nem todos são amigos. Exatamente. Agora eu vou perguntar pra você. Vocês têm amizade estilo How I Met Your Mother? Estilo transarem em cima de mim, não. Não, mas você troca a mesa de bar por uma mesa de RPG ali e mede. Nossa! Que caralho! Você troca um McLaren pelo troca Toys... um sanduíche por um pirulito, né? Por um Toys Games Animation. A Xamã Games Bahia, que é a loja de Magic daqui toda. Xamã Games Bahia. Xamã Games Bahia. Olha o jabá de graça aí dessa porra. Pergunta, quem é o melhor amigo do Ted? Barney ou Marshall? É o Marshall. Barney não. É o Marshall. É o Marshall. Pô, eu acho que o que consolida o Marshall como amigo de verdade do Ted, eu acho que eu já falei com a Priscila. Eu já sei que você vai falar com a mãe, mas fala aí só pra ver se tem certeza. Não, é aquele episódio, eu acho que é na sexta ou sétima temporada que a Robin termina com o Barney ou com o Kevin, alguma coisa assim, e o Ted se declara pra ela e tal, e ela vai viajar, e quando ela volta, eles tentam ver se eles, tipo, vão ter um relacionamento, vão tentar de novo ou não, e aí ela diz que não ama ele, assim, e tal, e se declara pra ela, e ela fala, não, eu não te amo, continuo sem te amar e tal, e aí depois que o Ted vai conversar com o Marshall, ele vai conversar com a Robin e pede pra ela se mudar, pra ela deixar o Ted em paz. Uhum. Vai aguentar continuar convivendo com ela todo dia, com esse sentimento e sabendo que ele nunca vai alcançar isso. E aí ele pede pra ela se mandar. Acho que aquilo é o que um amigo seu deveria fazer, né? Cara, eu sabia que o Aquaman falaria isso, que eu concordo com ele também. Também concordo, cara. Esse é um dos episódios, né, cara, mais... dos momentos rapidinho, de amizade. Mas você tem amizade como How I Met Your Mother? Não, não tem. E tu, Aquaman? Cara, não. Não. Eu tenho vocês, galera, e meu amigo Vinícius. Não é mais chamada, mas eu considero. A gente vai todo pro bar, quebra-cabeça, né, quebra-cabeça. Não, é sério. Apesar de a gente não se ver o Caramba 4, mas é uma amizade legal, eu gosto. É bacana, né? Não, não machuca ninguém. Não machuca ninguém. Tá ali no canto, né, de vez em quando. Você vem, abusa ali da paciência da galera e vai embora depois. Se pá. Ah, pensa bem. Caralho, né? Quanto que eles devem dever no McLaren, né? Eu ia falar isso agora, pelo menos a gente não vai num bar. Mas... Cara, mas aquilo ali, o negócio do bar é mitológico, né, cara? É tipo a galera do Friends indo embora do apartamento, né, no último episódio. Eles, tipo, o bar é um ambiente que eles estão e, consequentemente, que a gente tá com eles sempre. Sim. Faz parte, a garçonete, a Wendy e o Cal e aquele outro maluco que dá porrada nos outros. E o legal também é que tem um episódio que a galera senta na mesa deles, cara, e eles ficam putos. É que isso é muito bom. Que tem umas minas que ficam passando, né, cara? Elas são as vadias que querem pegar os nossos lugares aqui. Elas ficam guardando o lugar. Ai, caralho. É foda. Ai, deu vontade de ver a série de novo, sabia? Quando acabou, parecia que eu tava perdendo meus amigos. Eu não sei vocês, cara, que bad vibe, né? Não, sei lá, eu me senti assim, não, cara. Sim, eu também. Cara, até agora, na verdade. Eu me senti muito órfão, cara, quando acabou. A gente, assim, tem gente que não gosta de assistir seriado. Quando a gente tudo gosta falando. De um seriado, quando a gente, assim, gosta de um seriado mesmo, tipo, assim, a gente mesmo falou que, sei lá, passam as 5 ou 6 temporadas, a série deu uma degringolada, e a gente continua acompanhando. Então isso é porque a gente realmente gosta. A gente não vai ser muito pau no cu falar isso, mas tipo, a gente não assistia o seriado. A gente tinha um relacionamento com aquele seriado. Sim, você vive, você conhece as pessoas, você conhece os maneirismos das pessoas. Você pega carinho pelos personagens. Cara, é muito aquilo que o Ted fala no final de um episódio. Peraí que vai passar um carro aqui. Essa é a Bahia. Ah, bacana, então. Foi muito aquilo que o Ted fala no final de um episódio, que ele põe de propósito, né? Que ele tá assistindo uma comédia, acho que com o Barney, ele fala: pô, é uma comédia, mas você se importa muito com os personagens. Aí fica uns 10 segundos, assim, um silêncio constrangedor e tal. É a série falando dela mesma, né, cara? Mas, cara, olha só. É aquilo. Você é apresentado a pessoas, ainda mais que é uma série, não é uma série de ação. É um sitcom familiar, entre aspas. Você conhece as pessoas, você sofre junto com elas. Mesmo que você saiba, como o Papaco falou agora, você se importa muito, mas que você vive aquele dia a dia. Eu não sei se é porque você queria aquilo pra sua vida. Eu não sei, cara. Mas quando acabou, falando agora, vai ter uma bad vibe do caralho, cara. Quando acaba a temporada, é a morte, cara. É isso, sabe? Umas pessoas vão lembrar, outras não. Quando você rever, como você estivesse revendo lembranças da sua vida ou daquele parente que morreu. Caralho, que bad vibe. Cara, como vocês acham que vocês vão ficar quando chegar na fase da vida que seus amigos começam a morrer, cara? Não, papaco, por favor. Não, agora aí, não. Começou, hein? Bad vibe. Cara, não, nossa, bicho. Esse deve ser o problema em ser imortal. Todo mundo que você conhece morre. E aí você tem que conviver com a nova geração, que é fã de Justin Bieber, né? É fã de One Direction, aí fala. I swear that I dream. Your face on a football field. And a kiss that I kept. Parada foda também, bicho, de How I Met Your Mother são os musicais, né, que eles fazem no meio da série e tal, com os próprios personagens. O, tipo, seria legal a gente falar o preferido de cada um e tal. O meu, cara, sem dúvidas, é o Marshall vs. The Machines, cara. All I need is a great folk song. Gather around ye children to hear the tale so sweet. Of a man who dared to race machines with nothing but his feet. With hair of auburn beauty, a hero dressed in jeans, he's fighting for America. Marshall versus the machines. É, porra, porque é uma referência óbvia e fodástica. Você dá pra colocar na edição só o comecinho aí de Ghost Riders in the Sky do Johnny Cash. Música. An old cowboy went riding out one dark and windy day. É a mesma música, só é tipo, quase uma paródia e tal. E, porra, é muito bom, cara. É muito, muito foda. E a forma como é colocada no episódio, que é o episódio da corrida pro restaurante, é muito boa também. E o Macho é seu personagem preferido. Isso ajuda também, né? É, ajuda também, pô. Você misturou meu personagem preferido e Johnny Cash. Meu personagem favorito também é o Macho. Então é. Também gosto mais das músicas dele. Tem uma montagenzinha que ele mostra no computador dele, que ele faz uma música sobre a comida, food delivery, né, cara, que ele conta, ele narra toda a comida chinesa que ele compra, e aí cai no sofá, e ele fica, tipo, com culpa de ter caído no sofá, e aí ele esconde com uma almofada. Order Chinese food today, some mushy pork sauce got away. Flip the cushion, now everything's okay. E tem também a música do gatinho, né, cara? Que ele tá brincando com o gatinho. E ele deixa o gatinho cair pela janela. Aí tem o Cat Funeral. Aí ele canta, começa uma musiquinha mó alegre, onde ele tá brincando com o gatinho. Aí depois o gatinho morre, ele começa uma música bem lenta, assim, triste. It's gonna be fun, it's gonna bring us all closer together. Você é suspeito de falar essa música também, né? Porque é o seu personagem preferido, mais gatinhos. Sempre essa junção. É, então. Eu achei que alguém ia falar, ninguém falou, acho isso impressionante. É, acho que o principal musical da série, pra mim, assim, que foi, saiu até em jogos de videogame, né? Que é o Let's Go to the Mall Today, cantado por Robin Sparkle. Saiu no Dance Dance Central Revolution, qualquer coisa. Porra! Ah, sei lá, qualquer coisa. Esse jogo de dança aí que não é jogo. O Dance Dance. Just Dance. É o Just Dance Dance Revolution. Let's Go to the Mall, né? Que é uma subcelebridade canadense, né? Fazendo, cantando como se fosse uma Cyndi Lauper dos anos 90. A né? paródia da Miley Cyrus ali. Da Acho carreira Miley Cyrus. Devia ouvir, porque é uma música do coração. É, cara, eu gosto de duas músicas em especial. Eu, como sempre, quebrando a regra. E são do Barney, que é a música do currículo dele, que é muito foda. Não só pra música, mas pro clipe, que tudo é ele que tá fazendo ali. Up, cara, é demais a música, cara. É muito, muito boa, muito boa. I know what you're thinking, what's Barney been drinking? That girl was smoking hot. Yes, I could have nailed her, but no, it's not a failure, because there's one thing she is not. To score a 10 would be just fine, but I'd rather be dressed to the nines. It's a truth you can't refute. Nothing suits me like a suit. Sabe o que eu acho, Bigode, da Sura? Que, tipo, eu acho mais foda a performance mesmo no episódio. Eu acho que eu gosto mais de performance do que da música. Do que a música em si, tá ligado? Já digo já que a performance boa do Barney é no Glee, cantando de irmão. Muito boa essa performance. Sim! Cara, é muito bom. Ele faz um dueto com o professor lá do Glee. Professora Chu. É. Cara, é muito, muito foda, muito foda. Muito foda, né, cara? Tive essa música no meu celular por um bom tempo. Que bom que é no Glee, né? E aí a gente não teve que ver isso. Pô, é uma mistura de Dream On com Não, ou é? Eu não sei. Não, é só de irmão. Só de irmão, né? Só. Não, me chupa, não. Não, me chupa, não. Minha cabeça que tá bugando. Sua cabeça gosta de um me chupa? Depende da cabeça que você estiver falando. Best night ever. Remember when Lily told that story about the DMV? They're not very efficient there, which is why it was funny. Then we played charades. Lily made some creme brulee, lay, lay, lay, lay. And now that we're best couple friends, there's only one thing left to say. Assim, galera, a gente fez um panorama, a gente falou de temporada, a gente não falou de uma opção de coisa, a gente falou dos vai e voltas dos namoros do Ted, a gente não falou de episódios específicos, a gente fez um bate-papo sobre o que a gente lembrou da série e tudo mais. Ninguém reviu 9 temporadas, apesar que eu posso falar pra vocês que eu vi 5 temporadas em menos de uma semana, cara. Isso se chama desemprego e depressão. Mas vamos falar no final da série. O que vocês acharam do final? Foi digno? Não foi? O que vocês acham? Já tava tudo escrito na nossa cara e a gente que não viu porque é idiota. Cara, o final pra mim de How I Met Your Mother, tipo, pra mim, seria muito mais legal, tipo, uma parada que eu vi até num comentário de qualquer post assim que eu li sobre a série. Um cara falando que o final seria muito mais foda se ele terminasse de contar a história. Se esse carro passasse aqui, né? Terminasse de contar a história e aí tivesse a mãe do lado dele, assim, ela virasse: e aí, criança, vocês querem escutar a história de como eu conheci o pai de vocês? Aí ela fala: não, não sei o que. Ia ser um final mais família, mais felizinho, menos bad vibe do que o que realmente foi. E a opinião é minha, eu não pedi a sua com a mãe. Acho que, mas assim, de certa forma foi um final meio que, tipo, assim, a vida é assim, entendeu? Tipo, não é tudo do jeito que a gente espera, e mesmo quando às vezes a gente acha que conseguiu alguma coisa, não é garantia nenhuma que ela vai durar pra sempre e tal. Ah, cara, o papo que falou agora me fez pensar que também o final poderia ser assim. Não é questão da mãe morrer e tudo mais, mas o que me incomodou foi ele voltar ali na Robin e viver aquilo tudo de novo, com a esperança que talvez possa dar certo, do que vai dar certo, sabe? É insistir numa parada que ele tentou por, vamos botar aí, 9 anos e não conseguiu. Aí o cara viveu uma vida aí, talvez 5, 6 anos sem a mulher, ou até 9, e tentar de novo. Ah, não. Poderia ser assim, acabar a mãe falando, meio que, pô, você tá no saco das crianças, deixa elas. Você não para com essa mania. Uma parada assim, sei lá. Seria melhor. Acho que de todo mundo aqui, eu fui o único que gostei do final, eu acho. Eu achei bacana, assim. Eu só acho que o grande problema do final com a série é que a série se estendeu demais. Podia ter acabado umas 2, 3 temporadas antes e aí encaixar aquele final. E, saco, tipo, eles fazem uma temporada toda focada no casamento e aí, tipo, detona o casamento e tudo que veio depois em um episódio só, sabe? Eles meio que deram essa cagada, mas assim, do final mesmo eu gostei, assim, um pouco do desfecho dos personagens e tal. Já imaginava que a mãe tivesse morta mesmo. Não achava que tinha como ser muito diferente, assim. E eu acho, assim, pra mim, o casal da série sempre foi o Ted e a Robin. Depois que o Ted já teve filho, não tinha que casar, não tinha mais aquela cobrança pra cima dela, pra mim é de boa. Aquaman. E já falei, já acabei. Não, eu sei o que eu ia falar, o seguinte, mas sabe o que parece, cara? Parece assim, ah, eu vivi o meu momento, mas o amor da minha vida é a Robin. Eu não tive essa sensação, é porque, tipo, eu entendi que o amor da vida dele foi a mãe mesmo, porque foi a mãe que proporcionou tudo aquilo que ele sempre quis, não foi a Robin. A Robin, na verdade, foi quem fez ele sofrer mesmo. Porra, então ele gosta, então ele é masoquista, né? Porque ele gosta de sofrer, né? Então, Bigode, você entendeu, cara. Sofrer no quesito de, tipo, ele queria ter aquilo com ela e ela não podia dar isso pra ele, porque isso faria ela infeliz. Tá certa ela. Depois eu acho que já é outra coisa. Ah, foda-se, depois que eu conseguir uma mulher pra engravidar e ter meus filhos, eu quero você, né? Ah, se você quiser ver assim, de boa, mas assim, eu acho que as pessoas têm prioridades, né? Bom, tipo, vocês estão esquecendo também do trato deles, né? Se eles tiverem de 40 anos pra cima, aí foi a coisa mais. Se estiverem casados e tal. Isso daí foi a coisa mais tosca, né? É. Ora, meu, se eu tiver solteiro até os 40, casa comigo, não deixa eu encalhar. A gente dorme em quartos separados. A gente tudo que a gente quiser. É, é isso aí, galera. Esse foi o PunkCast especial de férias. É pra você escutar na sua tarde, quando não tiver nada pra fazer. Eu sou o Bigode, nós tivemos na mesa o Aquaman, o Papaco e a Princesa Priscila. É, eu agradeço a todos vocês, um beijo, um abraço, boa noite e tchau! I'm gonna be the man who's lonely when I'm through. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream. I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well, I know I'm gonna be the man.